tema a ser colocado aqui hoje é como identificar, como reconhecer os espíritos bons dos espíritos maus. Se levando sempre em conta aqui que quando a gente fala de espíritos, existem espíritos encarnados, que somos nós aqui e todos aqueles que vivem numa comunidade, encarnados, que estão dentro da carne, estão assim, vivos, materialmente, e espíritos desencarnados. Tanto a espiritualidade encarnada, somos nós aqui encarnados, vivos de corpo, né? Existem vários, digamos assim, níveis de evolução. Como também no mundo dos desencarnados, que são espíritos desencarnados, existem vários níveis de evolução. Então a gente tem que sempre considerar que às vezes o nosso julgamento em achar o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é mal, ele fica talvez um pouquinho aquém daquilo que realmente a gente teria que realmente raciocinar, pensar. Vamos voltar aqui para nós, espíritos encarnados. Como é que a gente vai identificar numa linha de bons e maus aqueles que estão encarnados, aqueles que estão entre nós? Qual é que seria, digamos assim, nós teríamos que começar aqui a fazer uma deliberação, nós teríamos que começar a deliberar, isso é, julgar. Aí fica meio complicado, porque será que nós temos esse direito de julgar o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal? Bom, sem tentar fazer julgamentos, a gente pode até observar o que é bom, as pessoas que são boas e as pessoas que não são boas, as pessoas que são más. E isso existe. Existe a maldade e existe a bondade. Quer dizer, sem querer fazer aqui um pré-julgamento, um pré-conceito, mas às vezes a gente precisa sair de cima do muro, descer para um lado ou descer para o outro e realmente identificar o que é bom e o que é ruim. E a gente vai saber julgar, né? Quer dizer, julgar não, a gente vai saber pelo menos observar aquilo que as pessoas fazem, né? Então, como é que a gente vai tentar, aqui no mundo dos encarnados, no mundo aqui onde a gente percebe, que a gente se enxerga, quem é bom e quem é mal? Ora, só mesmo são as pessoas que não têm o senso de discernimento, de bom senso, de compreensão, que vão perceber ou não vão perceber isso. Então, não é uma questão de pré-julgamento, de pré-conceito, mas é uma questão de nós observarmos aqueles que nos rodeiam sem querer julgar, que não é esse o nosso direito, não é nem o nosso dever, nem direito, mas uma observação do que é bom e o que é mal. Então, se nós vamos fazer aqui uma observação, vamos aí, que está muito em prática agora, a observação de nossos governantes. Ora, eles são bons ou eles são maus? A gente tem que pegar e observar isso aí. A gente vai perceber que, bom, tem alguns que talvez sejam bons, mas tem uma outra grande maioria que eles não são bons. Eu não estou dizendo que são maus, nem ruins. Eles talvez não sejam tão bons que nem os outros. É um juízo? É um julgamento? Bom, não. É uma observação. Eles estão encarnados. Eles estão fazendo bem? Estão fazendo mal? É uma questão de observação de cada um de nós. Vários níveis de evolução mental. Muitos acham que está tudo certo. Outros acham que está regular. Outros acham que está tudo errado. É uma questão de cada um analisar da sua maneira de enxergar a coisa. Vocês querem, entendam aonde que a gente tenta chegar? que através dos vários níveis de pensamento, a gente vai chegar num ponto em que vai dizer, bom, realmente existe falcatrua, existe sem-vergonhice e realmente muitos são ruins, são maus. Outros não, não existe nada e está tudo bem. Bom, é isso aí. A mesma coisa acontece quando a gente vai tentar falar dos espíritos desencarnados. É um pouquinho mais difícil porque eles não são visualizados pela grande maioria de nós. São visualizados pelos médiuns videntes, clarividentes. Então, como é que a gente vai identificar se um espírito desencarnado, uma entidade desencarnada, que somente não existe o corpo físico, mas que tem o seu corpo perispiritual, se ele é bom ou se ele é mau? Vamos analisar nossos pensamentos no momento que nós estamos lá fora. Como é que está o nosso pensamento? Como é que está a nossa atitude? Bom, dependendo do nosso pensamento, dependendo da nossa maneira de agir, dependendo de nossas atitudes, nós vamos saber se os espíritos que estão no nosso lado são bons ou são maus. Isso é uma questão somente de bom senso. É uma questão de discernimento e de compreensão. Existe um ditado que diz assim, dize-me ou diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Existe um outro ditado, diga-me o que pensas, que te direi com quem andas. São essas questões. Aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está, às vezes, aqui está tentando, digamos assim, refletir, ou a gente está tentando fazer alguma atitude, se ela for não muito condizente com a questão moral, com a questão ética, numa geral, bom, tem alguma coisa errada aí. São espíritos, de repente, não tão bons, que vêm tentar se associar à nossa mente para fazer com que a gente cometa atos não tão bons. Ou que a gente tome atitudes ou fale palavras que, de repente, vão magoar ou vão entristecer ou ofender ou, às vezes, até provocar uma rixa que vai demorar depois 25, 30 anos para poder resolver esse problema. E, às vezes, nessa inexistência, a gente nem consiga resolver esse problema. Por quê? Porque a gente sofreu influência de um espírito mau. Agora, por que que, às vezes, essas entidades más, que também, no outro lado, existem os vários níveis de evolução, existem os bons, que eles tentam chegar a nós, mas será que nós damos a abertura do nosso coração e de nossa mente para que esses espíritos bons, alguns até de luz, outros não tão de luz, mas espíritos que, de repente, são familiares que já partiram e que tentam nos ajudar, será que nós estamos dando a abertura no nosso coração e nossa mente para que essas entidades cheguem até nós e nos ajudem? Ou a gente prefere deixar isso de lado e abrir nossa mente, o nosso coração, para aquelas entidades que vão, de certa forma, nos ludibriar, nos enganar, fazer com que, às vezes, a gente cometa atos totalmente desconexos até com nossos próprios princípios morais e éticos, que vieram de nossa família, de nossos pais, de nossos avós, e a gente comete atitudes totalmente incoerentes. Bom, essas entidades que estavam no nosso lado não são tão boas. Então, sempre pensando e partindo-se de um princípio de que a gente pode identificar os espíritos bons e os ruins ou maus, a gente sempre tem que pensar que existem espíritos encarnados que de repente estão no nosso lado e a gente às vezes não consegue entender direito se são bons ou ruins, porque muitos conseguem dissimular, fingir, se vestir com terno e gravata e não são bons. Então a gente tem que cuidar muito, porque muitos que estão, digamos assim, no nosso lado, na nossa comunidade, fazem parte do nosso círculo de amizade e que a gente pode achar que são bons, a gente tem que pegar e ter um pouquinho de cuidado para realmente perceber se essas entidades espirituais encarnadas são boas ou são más. Então é uma questão de nós termos uma atitude de reflexão bastante, bastante apurada para tentar perceber isso. Então, a respeito dessa questão, como identificar os espíritos bons ou maus? É uma questão que nós vamos ter que aprender através de quê? Do conhecimento. Através da leitura dos livros, das obras básicas do Kardec. E sempre tentando o máximo possível não julgar. O julgamento sempre ele é meio contundente. O julgamento faz com que a gente se torne, às vezes, juiz, e nós não somos juízes. Às vezes a gente pode julgar alguém como ser mau por uma atitude, talvez, incoerente e tal, mas que a pessoa às vezes tenha tomado essa atitude não sendo mal. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, exatamente por causa daquela questão evolucionista, tanto aqui no mundo dos encarnados, tem vários graus de evolução, como no mundo dos desencarnados, que estão lá no umbral, que estão lá, alguns são ovoides ainda, então aqueles que estão no mundo onde existe um mundo ainda de luz, que são seres de luz. Então, são todos níveis de evolução. Então, é uma questão bastante complicada, mas se a gente realmente levar em consideração a reflexão e o não julgamento, somente uma observação, nós vamos perceber quem realmente está no nosso lado encarnados, que são bons, e aqueles que às vezes nos influenciam nos pensamentos, que são os irmãos desencarnados, que podem ser também bons, podem ser bons e podem ser maus. Então é isso aí. Obrigado.